CYK 599. Mensagem 1470 AM, Jacareí, São Paulo. Mensagem, a rádio do seu coração. Abre-se agora a Rede Diocesana de Rádio. Desfaça agora a Rede Diocesana de Rádio. CYK 599. Mensagem 1470 AM, Jacareí, São Paulo. Mensagem, a rádio do seu coração.